galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Drops Logado, e essa edição em ritmo de carnaval. Sim, porque nós estamos gravando no sábado de carnaval e nós vamos colocar o bloco do Drops Logado na avenida. Muitas novidades para sambar nas nossas caras, outras nem tanto. Mas finalmente eu tenho meu elenco fixo de volta. Hoje comigo tá aqui o Léo. Ei, depois de tanto tempo aí passando sufoco com a internet odiosa, que eu prefiro nem comentar o nome do provedor, que é ridículo. Não pude participar das últimas edições do Logado Cast, mas hoje finalmente estou de volta aí, tudo certinho pro Drops, vamos lá. É isso aí, e o Igor também tá na casa. Com certeza, Logado na folia, né, gente? Muito, muito feliz de estar aqui novamente, e vamos que vamos. Ah, é, então já estamos todos vestidos com nossos abadás, né? E então vamos botar o trio do Logado na rua. E a gente vai comentar as notícias das últimas duas semanas aí, tem bastante coisa, bastante novidade. E uma dessas é que a CBS resolveu renovar, né? E quem tinha dúvidas disso, né? É NCIS para sua 11ª temporada. A série que é simplesmente a série mais assistida da TV norte-americana, né? Pra quem não sabe, o NCIS original é a série mais assistida da TV americana, foi renovada para sua 10ª temporada, tem tido uma audiência média de 20 milhões com 4 pontos de demo, né? E o nosso querido Mark Hamill, que se deu bem, ele conseguiu um aumento substancial para si, né, na próxima temporada. Ele que costuma atualmente estar ganhando $500,000 por cada episódio, ele vai passar a ganhar $700,000 por cada episódio, né? E assim, a série é um fenômeno, e para quem não sabe, o NCIS vai ganhar mais um spin-off, né? A gente não definiu ainda qual vai ser o nome, porque já existe o NCIS LA, que também vai muito bem na audiência lá fora, é a dobradinha, dá muito certo, tem dado 18 milhões de audiência. E agora a gente vai ter esse segundo spin-off de NCIS, que vai ser estrelado pelo John Corbett. Pra quem não sabe quem é o John Corbett, ele era o marido da Tara, em United States of Tara. E se você ainda assim não lembra quem é, ele foi o noivo da Nia Vardalos em Casamento Grego, tá? Ele vai ser o protagonista do novo NCIS, que ainda não tem cidade. E eu pergunto pra vocês, senhores, o que vocês acharam? Justa a renovação do NCIS pra 11ª temporada? Olha, se duvidar, NCIS é o novo Law & Order, hein? Pode ir até a 20ª temporada, porque é o hit, Brasil. Só pra vocês terem uma noção, se eu não me engano, em 2011, 2012 saiu uma lista em que NCIS era a série mais assistida dos Estados Unidos e NCIS Los Angeles era a segunda série mais assistida dos Estados Unidos. Exatamente. Então, se vocês verem, faz muito sucesso. A narrativa é sobre esses agentes policiais, né, que falam sobre a Marinha. Todos os casos policiais têm relação com a Marinha. Então, eu já vi alguns episódios avulsos no AXN, na TV. E eu achei, assim, bem bom a série. Super justa a renovação, já que dá audiência. E se continuar assim, pode ir muito longe. Muita gente não sabe que o NCIS, ele já é um spin-off, né? O spin-off da falecida Jax, Ases Indomáveis, né? Ele já é um spin-off. O Jax durou, se eu não me engano, 9 temporadas, e na 7ª temporada foi introduzido esse pessoal que investiga crimes dentro da Marinha, né? Que foi o pessoal do NCIS. E estão aí já, na sua 10ª temporada, números muito expressivos na TV norte-americana, que não é assim. Tá muito dividido hoje em dia a audiência, e eles conseguem manter uma boa audiência, né? Léo, e aí? Cara, eu não vejo NCIS, na verdade, qualquer série que tenha o nome parecido NCIS, CSI, qualquer coisa assim, eu não gosto, não faz meu estilo. Mas, cara, que bom pros fãs, eu fico feliz pelos fãs, né? Porque já segurar uma série 10 anos já é difícil, e 10 anos no topo não é para qualquer um, então parabéns para a NCIS. É isso aí. E a próxima notícia que a gente vai comentar é que o querido, por muitos, Robbie Williams vai estrelar uma série na CBS, uma sitcom, né, na CBS. O nome do projeto é Crazy Ones, É produzida pelo David Kelly, que tem aí Boston Legal, O Desafio, Harry's Law e também o piloto maravilhoso de Wonder Woman, que nunca viu a luz do dia, né? É, e o Robbie Williams, ele vem aí pra fazer uma parceria que tem tudo pra dar certo, porque pra quem não sabe... Não, tô enganado, perdão. É, Michael J. Fox vai ser na NBC, na CBS é o Robbie Williams. É, essa série, ela gira em torno de um pai, que é o Robbie Williams, e a sua filha, eles trabalham numa agência de publicidade e eles têm que lidar com as situações do dia a dia. Então vai ser uma comédia de 30 minutos, de 20 minutos, né? É a primeira incursão, eu acho, do Robbie Williams numa série assim, de TV onde ele é o protagonista. E a CBS também aprovou Anatomy of the Violence, né? Uma nova série produzida pelo Howard Gordon e Alex Ganza, de Homeland, que vai ter como protagonistas um psicólogo criminal, que ele é especialista em sociopatia, e ele vai acabar se juntando com uma detetive que tem um passado, né, com muitos conflitos, um passado conturbado. Então esses são alguns dos dois projetos que a CBS encomendou para projeto piloto. Então com certeza, o que for bom a gente vai comentar mais à frente, e o que não for a gente vai passar longe. Mas e aí, senhores? Igor, Robbie Williams na TV, vai dar certo? Não vai? CBS gosta de cancelar as coisas quando não dão a audiência que ela espera. E aí, o que, que você acha disso? Não, só tem uma pergunta. Robbie Williams, o cantor? Esse, não, né? Garoto. Robbie Williams, uma babá quase perfeita. Não tô entendendo. Pensei que era esse que eu coloquei. Não, Robbie Williams, da uma babá quase perfeita, Jumanji, O Homem Bicentenário, Amor Além da Vida. Uma Noite no Museu. Ai, meu Deus. Isso é B, né? É bom que eu conheço todos os atores, né, Brasil? Mas eu tava pensando que era o cantor. Mas como não é esse, e eu acho assim, torcendo aí por uma boa audiência, porque, gente, que falta de série boa na minha vida, sabe? Porque ultimamente eu não sei o que tá acontecendo com as séries, gente. Não tá vindo mais nada bom. Como assim? O que que tá acontecendo, gente? Os roteiristas têm que começar a criar novos pilotos, pilotos bons. E então, mas se não fizer sucesso, coitada, né? Aí, menos que 9 na CW já é... Coitado, já tá cancelada. E vamos ver no que vai dar. E aí, Léo, o que você acha de Robbie Williams na televisão? Isso pode vingar? Tem cara de flop? O que você acha disso? Cara, eu... Se vai vingar ou não, eu não sei. Assim, é muito difícil pra a gente saber como tá. As notícias são muito... Tá tudo muito no isso. Mas eu acho que vai dar certo, sim, cara. Porque o Robbie Williams, ele é um ator que... Ele é carismático... Todo mundo gosta de Robin Williams. Os filmes que ele faz, ainda que não sejam grandes filmes, sempre o personagem dele é bom, assim, te apega. E eu torço muito, cara, pra que dê certo. Eu não lembro de ter visto nada pra TV do Robin Williams, assim. Não me lembro. Mas eu torço pra dar certo, assim. Eu acho que vai dar. Até porque o pessoal, né, do mundo da série, das séries, adora ver um ator hollywoodiano, né? É verdade. Dando as caras em alguma série. Então acho que vai dar certo, sim. Só uma coisa, acabei de dar uma Google na pessoa, odeio esse cara, tá bom? Aí depois o Leandro falou de Uma Noite no Museu, lembrei que ele foi horrível. Todos os filmes que ele faz, eu me afasto, tá bom? Aliás, deram sinal verde. Eu não aguento. Olha só. Deram sinal verde Uma Noite no Museu 3, né? É, deram. Tu já viu Inteligência Artificial? Inteligência Artificial não. É aquele do robô, como é que é o nome? O Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário. Já viu, Igor? Eu gosto muito desse filme. Não, obrigado. Então você veja antes de falar, julgar o ator assim por alguns filmes de comédia. Mas, cara, eu também tenho um amigo, o Fabiano, lá do spin-off, ele também não conhece e não vai muito com o Robbie Williams também. Ainda tem essa. Não é, mas assim, outro filme também que eu acho que vale a pena ver pra julgar o ator é Pat Adams também. Então, assim. Ah, tá, mas passem longe de Amor Além da Vida, que é chatíssimo. Ah, sim, esse é chato mesmo. Chatíssimo, é chatíssimo. Beijos, férias no trailer, né, Brasil? Ah, eu gosto desse filme demais, eu rio horrores com esse filme. Até porque tem a Jojo nesse filme. Acho ótimo. É, mas vamos lá então. Próxima notícia é pros fanboys cuequinhas verdes de Game of Thrones. Porque o nosso querido lá, George R.R. Martin, ele renovou o contrato dele com a HBO por mais 2 aninhos, então ele vai estar envolvido com a produção executiva de Game of Thrones, e nesse contrato tem uma cláusula dizendo que ele vai produzir outras séries pro canal. Então, para vocês que gostam dessa série maravilhosa, né, Guerra dos Sonos, que volta dia 30 de março, ou 31 de março, não me recordo. É, no finalzinho de março. Último domingo de março vai ter a estreia de Game of Thrones. É, se você curte... Dia então, 31, para quem não sabe, tá, beijo. Então, tá aí, né? Contrato renovado. Sim. E aí, senhores? Só um olhando, parece que esse contrato dele, além de liberarem ele para escrever novos pilotos, assim, eu acho que deixaram claro que seria séries épicas, né? Do mesmo estilo. É, mesmo gênero que Game of Thrones. Ah, eu gostei, cara, da notícia, porque eu sou putinha de Game of Thrones, de George Martin, de HBO, adorei. Ai, ai, George Martin, a nova Lena Dunham da HBO. Né? Ai, ai, né, Brasil, só pensa assim, tomara que isso pare, tomara que, assim, toda vez que os fanboys chaterrem os que Game of Thrones tem, porque tem, gente, o que tem de fã chato em Game of Thrones é uma coisa horrível. Tomara que esses fãs chatos de Game of Thrones, porque eu sou fã, mas eu admito que eu não sou um fã chato, tá bom? Eu sei admitir quando a série está horrenda. E assim, tomara que esses fãs chatos parem de coisa de tipo, ai, o roteiro tá uma merda, porque não tá sendo igual ao do George R.R. Martin, socorro, minha vida vai acabar. Daí você pensa assim, mas George R.R. Martin tá envolvido na produção, meu querido. Ele está fazendo, está produzindo, toda vez que eles colocam, George R.R. Martin tá lá para dar piti. Então por que você está assim, todo estressado, se George R.R. Martin diz que pode? Tá bom? Eu acho isso uma notícia muito boa, para acalmar meus nervos. Ah, e também a gente tem que ver que nem toda a audiência da série leu o livro, ou lê, ou vai, ou quer ler. Geralmente não. Eu acho que a maioria deve ser fãs que, assim, assistiram a série, gostam da série e param por aí. Não querem ler o livro, não se interessam por ler o livro para saber. Então, eu acho que para televisão, infelizmente, adaptações... É claro que muitas mudanças, igual houve agora na última temporada, às vezes fica um pouco chato, né? Para a gente que lê o livro, gosta, que está dentro da história mesmo, não é um poser. Mas fazer o quê? Televisão é assim, não tem como... Não fazer só a televisão, como o cinema, quando você faz adaptação. Exatamente, não tem como você pegar um livro de 900 páginas e fazer perfeitamente em 10 capítulos. E foi o que o Igor falou, né? O cara ele tá lá no meio. Se ele aprovou, ele deixou, caramba, ele sabe até o quanto prejudicaria e o quanto não prejudicaria. É verdade. Então, próxima notícia é pros fãs de Matthew Perry e de Courteney Cox. Porque Courteney Cox vai fazer uma participação especial em Go On agora em abril, né? Como um interesse romântico do Ryan, né? As cuequinhas verdes de Friends vibraram, ficaram loucos, gritaram no Twitter, foi um desespero. Foi um desespero, cara, né? Tu não tem noção, cara. Tu não tem noção, assim. Pô, cara, você rever a Mônica e o Chandler... Em outra série, vestido na pele de outra pessoa, agora Ryan e ela, não sei ainda assim direito como é que será o personagem, mas cara, muito empolgante isso. Eu sou putin também de ex-friend, né? Tu sabe disso. Vejo qualquer coisa que tem ex-friends, adoro ver as séries que eles fizeram agora, por exemplo, tem Cougar Town, as outras séries de ex-friends que tem participações dos amigos da época de Friends, eu adoro ver aí, sou muito fã e vibrei, eu fui um desses que vibrei, só não gritei no Twitter, claro, mas vibrei demais. Ai, ai, e você, Igor? Você gosta? Você não tá vendo Go On também, não, né? Não, não vejo Go On, então, né? Vamos pra próxima notícia, então, né? Com certeza. Próxima notícia é que o homem multiuso do cinema brasileiro, José Padilha, tá produzindo uma série sobre o Pablo Escobar pro Netflix, né? O Netflix começou aí suas produções originais, inclusive essa semana rolou a notícia que o Léo gostou muito, que o Netflix está pensando em salvar Jericho, né? Nossa. Pra produzir mais uma temporada de Jericho. Jericho, pera, não é Jericho? Não, é Jericho. É Jericho. Nossa. Né? E aí teve essa estreia agora no começo de fevereiro que foi House of Cards, que a galera tá ficando maluca, falando que é a melhor coisa que ele já viu na vida dele, que Kevin Spacey tá matando a pau, né? Mas depois eu vou dar uma conferida. Mas o Netflix quer que o José Padilha produza, dirija, faça tudo dessa série, É onde eles vão narrar a história do Pablo Escobar, que, pra quem não sabe, é um dos maiores traficantes que já existiram na face do universo, né? Até porque ele era uma pessoa do mal, uma pessoa super mega evil. E ele tá aí pra produzir esses 3 episódios, provavelmente depois que ele finalizar a produção do Robocop, que ele tá envolvido como diretor. E assim, não vou ver, fato. Igor. Nem eu. Primeiro que eu não conheço essa pessoa, né, Brasil? O que que ele é? Ator? Diretor? Quem? O José Padilha? É. José Padilha é o diretor de Tropa de Elite 1 e 2. Ele já tá Ah, com o tá. Dois Robocop filmes agora. que eu odeio. Bom, então, não quero. Peraí, obrigado, vou passar longe. Eu também não vou ver. Não gosto também de. Cara, até hoje eu acho que eu não vi Tropa de Elite também, nenhum, nem dois, nem faço questão, não Eu gosto. vou derrubar vocês dois da ligação, tá? Não, cara, porque assim, o Tropa de Elite, eu acho que eu, que sou carioca, a gente. Não tô dizendo que a gente vive isso o tempo todo, mas a gente sabe que não é. Que o que aconteceu lá naquele filme não é mentira, né? Acontece mesmo. Hoje talvez seja menos visível aos nossos olhos, porque, né, as coisas mudam. Então eu já prefiro não ver essas coisas. Também não verei. Quanto à notícia de Jericho, nossa, cara, eu quase soquei o computador, a tela do notebook, quando eu li isso. Essa série é muito ruim, cara. Assim, tinha tudo para ser uma série muito boa, sabe? A primeira temporada até foi legalzinha e tal. Legalzinha que eu falo assim, para mim, abaixo de nota 7, 6. Mas eu achei que, dependendo, podiam até do caminho, podiam melhorar. Mas aí teve aquele apelo dos fãs para a série voltar e para eles finalizarem com 7 episódios. Eles fizeram uma cagada, a série é muito ruim, cara. Eu espero que isso não saia da ideia só, porque, nossa, cara, muito ruim. Ressuscitaram The Killing, por que não pode ressuscitar Jericho? Eu, hein? Que drama. Não podem ressuscitar porque, cara, eu me conheço, eu vi as 2 temporadas. E você sabe que você vai assistir a terceira, né? Você sabe. Pois é, cara. Pô, Sabe. Negócios então. inacabados. Pois é, isso aí. Obrigado. Ai, ai. Então vamos lá. Itatiaia Ryan confirmou mais 2 nomes pra terceira temporada de American Horror Story, né? Como a gente já esperava, ele confirmou a Thaisa Farmiga e a Frances Conroy para novos papéis na terceira temporada. Para quem não lembra, a Thaisa Farmiga foi a Violet da primeira temporada, né? Que era a filha do Dylan McDermott e da Raina, né? E namorada do Tate, então ela vai de volta na próxima temporada. E a Frances Conroy, ela teve fazendo uma participação especial como Anjo da Morte na segunda temporada, foi muito legal. E então elas se juntam a Jessica Lange, ao Evan Peters, a Sarah Paulson e a Lily Rabe, que já estavam contratados para essa terceira temporada. A gente ainda não sabe do que se trata a nova temporada, ainda se especula sobre bruxaria, se especula sobre prisão feminina, se especula sobre amor impossível, muita coisa. A gente deve começar a saber isso mais para metade do ano. O que a gente sabe é que a Jessica Lange vai ser a protagonista mais uma vez, e que a história vai se passar nos dias modernos, mas vai ter, como o Ryan Murphy costuma fazer, vários outros pontos no tempo. Assim, eu fiquei feliz. Espero que o Dylan McDermott não volte, porque eu acho ele muito ruim. Espero que ele não volte, espero que o Ryan Murphy pare por aí, né? Porque, não sei, a gente classifica. Eles classificaram American Horror Story como minissérie. E a cada temporada volta sempre os mesmos atores, né? Aqueles que se destacam acabam voltando. E você acaba ficando, né, a série com o mesmo elenco durante muito tempo. Então, não sei o que que pode ser. Isso acaba sendo um pouco chato para mim. Eu preferia que tivessem novas pessoas, bastante coisa. Bastante gente nova para poder estar tá no elenco. Igor, você que vê. Eu sabe que eu também concordo contigo, porque assim, nem todo mundo ama Jessica Lange e consegue interpretar vários personagens. Alguns deixam vestígios do personagem anterior, então isso é meio chato, sabe? Eu não gostei da volta de Violet, porque eu achava ela Sim, uma total. mala sem ar. Eu assim, não creio que ela vai poder se melhorar em um novo personagem. Avulsa, completamente chata. Mas o Anjo da Morte, sempre gostei dela, né? Acho ela muito legal. Ela era a empreguete da primeira temporada. Depois foi a Anjo da Morte na segunda. Vamos ver o que que vai ser, né? Eu estou nesse plot bruxas. Eu realmente acho que vai ser sobre bruxa de Salem. Mas eu não gosto de bruxa, porque Got é a quarta temporada de True Blood, socorro. Mas assim, né? Vamos tomara que seja bom. Léo, fala aí. Assim, eu não vejo ainda American Horror Story, mas pelo fato de ser minissérie, eu também acho que seria legal fazer cada temporada com atores diferentes. Mas segurar assim, no caso de American Horror Story, a Jessica Lange, segurar é tipo o ator barra atriz referência, entendeu? E eu acho que ela é a referência da série, então mantê-la eu acho completamente justo, até porque a mulher, foi o que o Hugo falou, tem multifacetas, né? A mulher sabe interpretar e você consegue esquecer o que ela fez na temporada anterior, não esquecer que eu falo assim, mas você consegue desassociar. Então eu acho legal isso, manter um ator satélite para a série. Mas eu acho que o elenco poderia ser facilmente renovado, já que cada temporada é um conto diferente, né? Sim. Então vamos lá. Notícia dupla de The Good Wife agora. A primeira é que o Josh Charles, né, o Will, ele renovou o contrato dele para mais uma temporada em The Good Wife. Mas eu me perguntava, Eduardo, mas por quê? Que ele não tinha contrato? Todo mundo já tinha contrato para 6 temporadas? Sim, ele foi o único ator que não assinou um contrato para 6 temporadas quando a série começou a ser produzida em 2009. Mas com a provável renovação de The Good Wife para sua quinta temporada, então ele assinou o contrato para mais uma temporada agora e deve voltar. O Igor que assiste The Good Wife deve gostar do Will ou não, né? E a segunda notícia sobre The Good Wife é que o John Noble, né, o Walter Bishop, vai fazer participação no 18º episódio dessa temporada, né, como um cliente do passado da Alicia, né? Ele é uma pessoa, um nerd que tem problemas e ele acaba sempre processando várias pessoas em vários momentos. Igor, você que é o oficial de The Good Wife aqui no nosso logado. Pois bem, né? Gosto muito de John Noble, acho essa participação muito válida. Tomara que dê um up aí nessa temporada que está o Brasil, está um ó essa temporada de God's Wife. Não imagina, quem viu a primeira, segunda, terceira temporada pensa que essa série é completamente diferente porque está muito chata. E assim, essa história do Will eu não sabia, eu acho isso uma informação muito interessante porque eu gosto do Will, realmente gosto. Mas só quando ele é um advogado escroto, mas com paixonite de Alicia, acho muito chato também. Então, acho essas duas informações válidas, porque eu não consigo visualizar The Good Wife. Não, na verdade, eu consigo realmente visualizar The Good Wife sem o Will. E a visita do John Noble é muito válida. Léo. Ah, eu não sei, não vejo The Good Wife, mas John Noble, muito fã, adoro. Que bom que ele vai participar de outra série e espero que ele seja a primeira de muitas, né? Espero que ele volte a trabalhar o mais rápido possível, que o cara é muito bom. Até porque essa semana também saiu o rumor de que ele talvez esteja aí no Star Wars Episódio 7, né? Esse rumor aí. E vamos falar de uma coisa que todos nós já sabíamos, que a NBC cancelou Do No Harm depois do seu segundo episódio. E, cara, eu não sei nem por que que eles aprovaram essa porcaria, porque isso é muito ruim, muito ruim. Se você quiser saber tudo que nós pensamos a respeito de Do No Harm, ouça o Logado Cast 28, né, que foi o nosso balanço da Mid-Season Parte 1, que a gente fala muito bem dessa série, só que não, né? A série que foi a pior estreia entre os quatro canais principais dos Estados Unidos em toda a história da televisão, a estreia da série. Foi a pior audiência de toda a história, de todos os canais grandes da TV norte-americana. Né? A série estreou com 0,9 de demo e no episódio passado já caiu para 0,7. Quase que ela foi batida por. Ai meu Deus, qual é a outra série que passa na quinta-feira na cidade? Vampire Não, Diaries. Vampire Diaries bateu tanto na audiência como na demo. Mas tem a outra série que passa na Beauty and the quinta-feira. Beast. Beauty and the Beast chegou muito perto, porque Beauty and the Beast ficou com 0,6 e eles fizeram 0,7 de demo. Né? E aí. Mas, ué, tem outra série nesse horário? Não, não. Falar assim, de audiência muito parecida da CW, pela segunda semana, né? Na semana passada também, Do No Harm perdeu para Beauty and the Beast, perdeu para Vampire Diaries, ficou muito perto de Beauty and the Beast. Pra quem não sabe, essa é a versão moderna de O Médico e o Monstro, aonde o cara lá, o Dr. Jason Cole, Ele tem o alter ego, o Mega Evil, que tem hora pra chegar e hora pra sair. Resumindo, uma porcaria. Protagonista feio, sem carisma, história sem pé nem cabeça, passe longe. Dois episódios, não sei porque que a NBC aprovou isso. É, alguém assistiu Do No Harm? Vocês dois assistiram Do No Harm? Não, e nem tive vontade, eu também, passei muito longe. Eu assisti pela empresa, né? Mas tudo bem. Então, última notícia desse Drops de hoje é que o último a sair apague a luz em Up All Night, né? É, foi divulgado nessa semana, na sexta-feira passada, que a Christina Applegate estava deixando o elenco da série. E detalhe, a Christina Applegate, ela é a protagonista da série, né? A série tá num hiatus forçado, porque a audiência tá pífia desde que ela estreou. A série eu acho ela bem ruim, bem fraca. E eles tiveram a ideia de... A série tem o formato de mockumentary, igual Modern Family, The Office, né? E eles decidiram botar a série como uma sitcom de estúdio, com claque, com plateia. E parece que a Christina Applegate ela não aceitou muito bem essa ideia. Então, num comunicado oficial, ela disse o seguinte, abre aspas. Foi uma ótima experiência trabalhar em Up All Night, mas a série seguiu uma direção criativa diferente e eu decidi que seria melhor eu seguir a vida e tentar novos projetos. Trabalhar com Lorne Michaels foi um sonho realizado e sou muito grata por ele ter me acolhido com sua família televisiva. Sentirei saudades do elenco, produtores e toda a equipe e desejo tudo de bom a todos, sempre, fecha aspas. É, os boatos que rolam na NBC é que a Lisa Kudrow possa substituir a Christina Applegate como protagonista da série. Mas aí eu não sei se seria como a mesma personagem ou se seria uma nova personagem. E Up All Night está passando por esses problemas. A criadora da série saiu, porque ela também não concordou com essas mudanças criativas. É, o showrunner original da série também saiu. Ou seja, é uma série muito problemática. A NBC não se pronunciou a respeito do que pode acontecer. Mas eu acredito que o destino de Up All Night será o cancelamento. Até porque a série é bem fraca mesmo. Bem fraca, fraca demais, eu acho. Igor? Eu vi, assim, os primeiros episódios de Up All Night. Assim, lá pelos últimos episódios que eu assisti, ficou bem chata. Então, eu abandonei. Mas eu tinha a impressão que o outro marido dela já tinha saído da série pra fazer aquela antiga série que eles faziam, que foi renovada pelo Netflix. Não, não, ele continua, ele gravou no intervalo de uma temporada e outra. Ah, então tá, mas eu tinha pensado que ele já tinha saído. Mas eu acho assim, a Panache muito provavelmente será cancelada, né? Eu acho difícil você continuar. Dó. Acho difícil continuar a série sem a sua protagonista, né? E assim, com certeza, se substituírem ela realmente pela Lisa Kudrow, eu acho que vai gerar uma estranheza muito grande. Tanto se for uma nova personagem, como é que vão explicar a mãe ter saído da série? E se trocarem a Lisa Kudrow, ela pra ser o mesmo personagem da Christina Applegate, também vai gerar a mesma estranheza. Léo? É isso aí que eu ia falar, porque, pô, você tá acostumado com uma pessoa sendo... fulana de tal, aí ela sai e vai botar outra pessoa, assim, não, eu acho que isso é muito, muito sem sentido, e eu espero que a Lisa Kudrow não entre nessa série, espero de coração, porque eu não quero ver essa série não. Não sei como a Lisa Kudrow estaria envolvida com Up All Night, sendo que o Web Therapy foi renovada, né, bem sendo que o Web Therapy é série de Summer, né, então até poderia dar. Eu acho que daria, então assim, eu prefiro que ela não entre, porque é aquilo, né, eu por, sei lá, por maluquice mesmo, por ser muito fã, eu vejo tudo que tem Friends, ex-Friends, e eu não queria ver Up All Night não, então espero que ela não entre. Não, e essa canoa tá furadíssima, tá furadíssima. Muito, não, sem contar que o Web Therapy já não é essas coisas, né, então assim, só a coitada da atriz, né. É, mas pelo menos no Showtime ela tem mais chance de ser renovada do que se for pra Up All Night e a NBC cancelar, né? Eu digo que com esse problema de Up All Night e de elenco, Go On e The New Normal deram grandes passos à renovação, sabia? É. Porque o que a gente tem aí de comédia? 30 Rock acabou, The Office vai acabar, Community a gente nunca sabe o que vai ser, Up All Night tá com essa indecisão, né? Então acho que Go On e New Normal com certeza tem muitas chances de renovação. Mas é isso. poucas notícias não, né, que deu uma acelerada, porque todo mundo quer botar seus abadás, seus chinelinhos e correr atrás do bloco, mas agora a gente vai fazer uma coisa diferente aqui no Drops Logado, tá? É, aqui é se vira nos 30. Então eu quero pedir que, Igor, uma indicação para os nossos ouvintes. Eu vou fazer uma indicação chamada Community, gente, que acabou de voltar, aí depois desse hiato que ninguém sabe, né? Data 19 de outubro foi cipada. E assim, o Community voltou muito bem, a audiência voltou assim, relativamente muito maior do que quando saiu na terceira temporada. E eu achei assim, essa volta muito boa e eu realmente espero que todo mundo volte a ver e veja essa nova temporada. Beleza. Porque também muita gente desistiu porque o Dan Harmon saiu, mas eu posso falar que está muito boa. Muito bem. E, Léo, sua recomendação? Nashville, a série é muito boa, me pegou. As pessoas que eu conheço, que assistem também, foram pegas pela série. Pode, assim, tem plot político, tem plot de, tipo, briga infantil, tem plot de um gostar de outro e não pode ficar junto, enfim... Parece um novelão, mas não é. É muito boa, muito boa. As músicas são demais. Eu não gostava de country, música country. Agora eu tô amando. E Hayden Panettiere e Connie Britton estão espetacular nessa série. Assistam. Muito bom. Vale a pena. Muito bem. A minha recomendação é Desperate Housewives. Né? A série aí do Mark Sherry, que acabou a sua 8ª temporada no ano passado. Uma série muito boa, muito divertida. Na sua primeira temporada deu 30 milhões de audiência. Uma história envolvente, protagonistas fortes. É bem legal. Pra você que gosta de uma comédia de humor negro, assista Desperate Housewives. Fechadinha, você sabe que vai começar e vai terminar. Então essa é a minha recomendação da semana. Então, Igor, merchans e despedidas. Ai, ai. Primeiro eu gostaria muito de agradecer, né, a todos vocês que me ouviram e nos ouviram. Estou no Twitter, @yurirani, estou nos seriadores e no logado. Aqui estou fazendo os reviews de Modern Family, The Good Wife e Nikitinha. Confiram, porque está muito, a maioria está boa. E até mais, né? Pode me adicionar no Facebook. Não, mentira, eu não gosto de gente mexendo o saco. Beijos, amo todos vocês. E até mais. Léo, minhas chances de despedidas. É isso aí. Acompanhe o Logado, tem muita novidade bacana vindo por aí. Me sigam no Twitter, @Lixaveco, Facebook também, @Lixaveco. E o trabalho está crescendo, está melhorando e está ficando bom. Então acompanhe-nos. E se possível, mande e-mail, comentem lá, que vai ser uma honra para a gente responder vocês. É isso aí. E para me seguir no Twitter, @edu_sasser. Todas as segundas-feiras, exceto segunda-feira de carnaval, no Spinoff Podcast, spinoff.com.br, cinealerta.com.br. É isso aí, um grande abraço, vai atrás do trio e até a próxima edição do Drops Logado. Tchau! Eu não quero te prender, diga onde você vai, amor. Que pena, que pena. Eu fiz tudo por você, você nem me deu valor, amor. Que pena. Eu não quero te prender, diga onde você vai, amor. Que pena. Que pena. Eu fiz tudo, tudo, tudo, tudo. Você nem me deu valor, amor. Que pena. Ah! Diga onde você vai, amor. Que pena. Eu fiz tudo por você. Você nem me deu valor. Sai do show, Salvador! Agora quando eu passo, você quer me dar um beijo. Vive dizendo que eu sou sua mina. Sai pra lá. Hoje eu sou mulher, não sou mais menina. Agora quando eu passo, você quer me dar um beijo. Vivi dizendo que eu sou sua mina. Sai pra lá. Hoje eu sou mulher. Agora eu tô gatinho e você quer me conquistar. Mas tô no ponto e você passou da hora. Que pena, amor. Cai fora. Que pena, amor. Diga aí. Cai fora. E tererê, tererê, tererê, tererê, tererê, tererê. fora. Tererê, tererê, tererê, opa. Cai fora. Eu não quero te prender. Diga onde você vai, amor. Que pena, que pena. Eu fiz tudo por você. Você nem me deu valor. Sai do chão. Agora, quando eu passo, você quer me dar um beijo. E me dizendo que eu sou sua mina. Sai pra lá. Hoje eu sou mulher, não sou mais menina. Agora, quando eu passo, você quer me dar um beijo. E me dizendo que eu sou sua mina. Sai pra lá. Hoje eu sou mulher. Agora eu tô gatinho. Você quer me conquistar, mas tô num ponto e você passou da hora. Que pena, amor. Cai fora. Que pena, amor. Cai fora. E tererê, tererê, tererê, opa. Tererê, tererê, tererê. Tererê, tererê, tererê. Cai fora. Agora a gente vai cair fora.